Bora lá de finho, bora engordar. Ele vai dar-lhe a mordida. Ele vai dar-lhe a mordida. Aí, mano, Brau, que tá doido que se segure. Porque a festa vai começar, meu DJ. Hot vale, hot vale. Hot vale, hot vale. Hot vale, hot vale. E na hot vale, vai te pegar. Hot vale, hot vale. Hot vale, hot vale. Hot vale, hot vale. O furioso vai te pegar. Cuidado, bebê, não pode vacilar. Super carreta, hot vale. A fera está solta em toda a cidade. DJ Fabinho, DJ Gleison, Vitor Pop, Pedrinho Mix. Agora o hot vale vai pra cima. Te liga que lá vem a mordida. Ele vai dar-lhe a mordida. Ele vai dar-lhe a mordida. Pega, hot vale. Pega, hot vale. Pega, hot vale. Pega, hot vale. O furioso vai te pegar. Cuidado, bebê, não pode vacilar. Pega, hot vale. Pega, hot vale. Pega, hot vale. Pega, hot vale. Hot vale. Hot vale. Hot vale. Gangue do Eletro! Bora lá de finho! Yeah. Hot vale, hot vale. Hot vale, hot vale. Hot vale, hot vale. Hot vale, hot vale. Hot vale, hot vale. Hot vale, hot vale. O furioso vai te pegar. Cuidado, bebê, não pode vacilar. Super carreta, hot vale. A fera está solta em toda a cidade. DJ Fabinho, DJ Gleison, Vitor Pop, Pedrinho Mix. Agora o hot vale vai pra cima. Te liga que lá vem a mordida. Ele vai dar-lhe a mordida. Ele vai dar-lhe a mordida. Pega, hot vale. Pega, hot vale. Pega, hot vale. Pega, hot vale. O furioso vai te pegar. Cuidado, bebê, não pode vacilar. Pega, hot vale. Pega, hot vale. Pega, hot vale. Pega, hot vale.